Se o seu coração bate tão devagar, não deixe esse vazio te desanimar e te fazer ter medo de não alcançar o seu sonho, sonho, sonho, don, don, don. Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar. Sinta a energia que no céu está. Viva este momento, não deixa acabar essa festa. Energia que no céu está. Vive este momento, não deixa cair.